Aí, que Jesus Cristo abençoa os irmãos que estão no pirré, os irmãos do outro lado do muro. Que Jesus Cristo abençoa e conforta aqueles que perdem entes queridos. Porque só Deus sabe a tonelada que carrega um coração decepcionado. É uma cicatriz, janela da vida, não aguenta, transborda. É o sentimento daquele que corrói a corda que te enforca, ladrão. Mas, sentimento de família. Mãe, me abençoe, minha rainha. Ei, chaveira acontecer. Cristo, ilumine nós aqui. Se tá desinformado, até passa. Mas se tá informado, já não passa. Feriados e fim de semana tristes. Fez acionar no CPX, Arizona West Green. Pessoal, analisa. A noite é uma criança. As bocas tá aberta pra você entrar na dança. Vi que era real e não tava de gracinha. Babei babando ovo na mesa Chivas. Se essa é a sua, vai lá, filha. Mas se não é, vai pensando que tá bom. Espírito opaco vai de vítima real. Tem reserva no inferno e ainda sonha com o céu. Sou escravo da saudade, mas tá firme meus pés. Por isso não venha testar minha fé com papel de 10. De onde é esses caras? Favela acertou. Império dos guerreiros pra ser especificou. Oh meu Deus, das conversas fiadas nos livros. Complexo Arizona, grossos calibres. Então, deixa chover canivete aí na pista. Pro gordinho da parte alta, melhor ainda. Eu vi, verdadeira felicidade. Pedrão com seu irmão, gozando da liberdade. Tentou, sequestrou, nessa aí fraquejo mesmo. Quem me deras mais um dia, Deus me desse com dinheiro. Fazer o quê? Cada um com seus problemas pessoal. Não é normal, pensa em me liberar seu lado mal. Lavei minhas feridas com sal, nesse mundão é assim. Regenerar pra não cair. Pensamentos e malote traz pra cá os helicópteros da rasante. Lá nos becos, pensamentos alucinógenos. É se você é, é invés. Se quer, quer. Se não quer, beija os pés. Beijo os pés. Pra quem já fez mãe chorar. Nunca é tarde. Pra Deus. Só ele botar pra fora. No sopro dos meus lábios eu posso te mostrar. Cicatriz na minha alma, coração presta a chorar. Vários irmãos que eu trombo, não sabe, mas é real. Mora no meu coração, sem pagar aluguel. Liberdade pro panda, Luiz Paulo, Curu. E pra outros irmãos do outro lado do mundo. Porque nem tudo é aquilo que seus olhos veem. Porque eles piscam, e é no piscar de olhos que o creme age. Semblantes fechados, antes de subir no palco. Mais risadas delator, o que rola no intervalo. DJs de espíritos opacos tocam sons pra quem fala que escuta hip hop, vídeo ou trash. Pros ouvidos tapados, pros olhos vendados. Sou mais espantando abraços do que um beijo forçado. Dispenso um cigarro e ofereço ela um vinho. Chamei ela pra ver o sol morrer nas montanhas de Brumadinho. Seu nariz pra mim não vai. Totó nessa perversa, essa cadela quer errar. E repleto de humildade, mas também eu não sou bobo. Que mina cabulosa e só trovão cabuloso. Bombas giras e corpos belos de saia. Faz ladrão desesperar, sem droga, sem prostituição. Queira, queira, dá um beijo no seu filho e faz amor com sua preta. Ai, sentimento de família. Mãe, me abençoe, minha rainha. Ei, chadeira acontecer. Cristo, ilumine nós aqui. Não sabe a tonelada que carrega um coração. Ferido, magoado, decepcionado. Alma com cicatriz, janela da vida, não aguenta, transborda. O sentimento daquele que corrói a corda que te enforca, ladrão. Esses aí não sabem, da tonelada que carrega um coração. Ferido, magoado, decepcionado. Alma com cicatriz, janela da vida, não aguenta, transborda. É o sentimento daquele que corrói a corda que te enforca, ladrão. Não sabe a tonelada que carrega um coração. Ferido, magoado, decepcionado. Alma com cicatriz, janela da vida, não aguenta, transborda. É o sentimento daquele que corrói a corda que te enforca, ladrão. É desse jeito. É Arizona. 2011. Boa satisfação, Guerreiro Joe. É nóis.